aparece alguém firme a caminhar. Passos sérios e trajar humilde, simples como a pomba, sem tropeçar. Em seu corpo não se vê vaidade, sem olhar atrás, segue os passos seus. E alguém com um olhar perplexo diz logo: aquela é uma serva de Deus. Ela é uma serva de Deus, certamente é uma serva de Deus. O seu jeito é bem diferente, ninguém se engana, é uma serva de Deus. Ela é uma serva de Deus, certamente é uma serva de Deus. O seu jeito é bem diferente, ninguém se engana, é uma serva de Deus. Em caminhos maus e turbulentos aparece um barão disposto a lutar. Passos firmes e olhar sincero em meio ao pecado, porém sem pecar. O inimigo lhe atira suas setas, mas nenhuma lhe atinge, ele vence os ateus. Nem mesmo os ímpios se enganam e dizem: aquele é um servo de Deus. Ele é um servo de Deus, certamente é um servo de Deus. O seu jeito é bem diferente, ninguém se engana, é um servo de Deus. Ele é um servo de Deus, certamente é um servo de Deus. O seu jeito é bem diferente, ninguém se engana, é um servo de Deus. Meu irmão, como está tua vida no ambiente confuso que estás vivendo? Será que tem sido um luzeiro, ou tua luz já não brilha nesse mundo tremendo? Te pergunto, será que o mundo pode olhar em teus olhos e dizer para os seus: tenho visto que aquele varão que vai passando ali é um servo de Deus. Ele é um servo de Deus, certamente é um servo de Deus. O seu jeito é bem diferente, ninguém se engana, é um servo de Deus. Ele é um servo de Deus, certamente é um servo de Deus. O seu jeito é bem diferente, ninguém se engana, é um servo de Deus.